Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar nossa leitura do livro Em Busca de Deus. Descubra o Deus pelo qual seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones. Leitura autorizada pela BV Books. Hoje falaremos sobre Chegou a Hora. Ainda continuamos no capítulo 4 do livro. Se Deus não existisse, e se a história contada na Bíblia fosse falsa, então você poderia colocá-lo de volta na estante e voltar para a sua vida. Por que buscar algo que não existe, não faz sentido, por outro lado? Se você se encontra no mesmo lugar onde Stan esteve, consciente de seu orgulho próprio e de sua rebeldia, prepare-se para acreditar que a história de Deus encontrada na Bíblia é verdadeira. Chegou o momento de buscá-lo com honestidade e paixão. O que mais estiver fazendo, quaisquer que sejam os cuidados e preocupações que você tenha na vida, atualmente, a tua busca pelo verdadeiro Deus e pela verdadeira história precisam tomar propriedade em sua vida. Isso não significa que você terá de parar tudo o que faz na vida, mas precisará colocar em sua busca por Deus no topo da lista. Isso é importante. Não basta ter apenas confiança em suas palavras. O próprio Deus, o Criador do Universo, aquele que conhece intimamente e o ama incondicionalmente, quer que você busque por Ele. Eis o que Deus está dizendo neste exato momento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Chegou a hora de iniciar a sua busca. Deus está perto, pronto a recompensar aqueles que acreditam que Ele existe e estão buscando por Ele intensamente. Hebreus 11:6. Além disso, o gracioso e amoroso Deus, que não é uma invenção humana, mas a maior realidade que alguém jamais poderia conhecer, está procurando por você. A Bíblia diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16:9. Que a realidade é extraordinária. Se você comprometer o seu coração, sua alma, sua mente e força em busca de Deus, Ele irá fortificá-lo. Ele dará a coragem e perseverança necessária para que você realmente o encontre e viva a realidade do seu amor e cuidado. Isso não significa, entretanto, que a sua busca por Deus será fácil ou rápida. Pelo contrário, a sua busca por Deus irá exigir coragem e perseverança, e você terá que seguir no caminho certo. É preciso saber para onde está indo, caso contrário, gastará muita energia andando em círculos. Eu, Sean, tenho um amigo que estava jogando golfe com sua esposa. Ele golpeou a bola com força e acertou a fronte de sua esposa. Ela desmaiou imediatamente e sangue começou a escorrer do lado de sua cabeça. O meu amigo a pegou, correu com o carro e dirigiu o mais rápido que pôde. Após alguns minutos na estrada, ele percebeu que não sabia para onde estava indo. Ele estava com tanta pressa em ir a algum lugar que não pensou em um destino certo. Yogi Berra disse uma vez que se você sabe para onde está indo, provavelmente irá acabar em qualquer lugar. Ao buscar a Deus, é importante seguir o caminho certo. Urgência e paixão são essenciais, mas sem ter o caminho certo a seguir, poderá acabar exatamente onde começou. Como vemos o seu caminho para buscar e encontrar a verdadeira história e o verdadeiro Deus? Começa com o entendimento, que é uma questão de conhecer e estar próximo da verdade. Especificamente, eis três coisas que irão ajudá-lo em sua busca por Deus. Conhecer a perspectiva certa, conhecer os desafios exclusivos, saber que Deus pode ser conhecido. Conhecer a perspectiva certa. O teólogo suíço Karl Barth identificou duas perspectivas com as quais podemos começar a buscar a Deus. A nossa perspectiva e a perspectiva de Deus. A nossa perspectiva começa conosco e com as razões ascendentes, enquanto a perspectiva de Deus começa com Deus e a sua revelação a nós. Aparentemente, a nossa perspectiva parece muito boa, porque não podemos começar em uma perspectiva humana, já que é a única que temos. De fato, Começamos conosco e é o ponto de partida de todas as religiões e sistemas de crenças centradas no homem. E é aí que o evangelho de Steve Jobs e o deísmo moralista terapêutico tem início. A nossa perspectiva é trazer Deus ao nosso nível, tendo-o sobre nossas condições e transformando-o em uma espécie de Deus, correto, estilo e história de cachinhos dourados. A.W. Tozer coloca desta forma: por nossa própria conta, tendemos imediatamente a reduzir Deus a condições maleáveis. Queremos levá-lo onde podemos usá-lo, ou pelo menos saber onde ele está quando precisamos dele. Erwin Lutzer é muito direto. Ele diz que essa abordagem de baixo para cima nos leva à idolatria. Sempre que partimos do homem e da razão ascendente, criamos um ídolo. A nossa tentação é convidar as ideias de Deus para as nossas mentes, as quais ou são errôneas ou diminuem Deus. Idolatria é mais do que dançar ao redor de uma estátua de prata ou de ouro. É construir uma ideia de uma divindade que tem pouca semelhança com o Deus que realmente existe. Idolatria é dar crédito às nossas próprias opiniões sobre Deus, formadas mediante a nossa semelhança a Ele. Idolatria é formular uma ideia sobre Deus segundo as nossas preferências e inclinações. É diminuir Deus a proporções mais maleáveis. Toda essa noção sobre idolatria é muito importante, portanto, vamos pensar mais sobre isso. De onde vem a idolatria? Lutzer nos mostra duas origens. Primeiro, somos impacientes com o silêncio de Deus, quando Deus não responde às nossas orações na hora que queremos. Começamos a ficar impacientes e perdemos a esperança. Quando Deus fica em silêncio diante de um problema ou do sofrimento, rapidamente desacreditamos dele ou o rejeitamos, afirmando que ele não se interessa pela condição humana ou é incapaz de nos ajudar. O que nos sobra é um Deus que podemos gerenciar e manipular, mas não é esse o verdadeiro Deus. Esse é um ídolo. Segundo, queremos que Deus seja mais tolerante conosco. Não gostamos da ideia de um Deus exigente e julgador. Então, o colocamos no papel de um Deus que não julga ninguém, que faz vista grossa sobre o pecado e tolera tudo em nome do amor. Mas esse não é o verdadeiro Deus. Esse é um ídolo. Ambos os ídolos, o Deus manipulável e o Deus tolerante, contrasta fortemente com o Deus vivo e verdadeiro descrito na Bíblia. O salmista captura a diferença com uma beleza poética. Mas o nosso Deus está nos céus. Fez o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se torna semelhante os que os fazem, assim como todos o que neles confiam. Salmo 115, 3 a 8. A última linha é um grande pungente denuncia do que acontece quando partimos de nós e da razão ascendente, ou seja, de baixo para cima. Idolatramos o Deus que queremos. Ele acaba sendo como qualquer um de nós, não satisfeitos em apenas construir a nossa própria ideia sobre Deus, temos outra forma de lidar com Ele. Essa outra forma existe, e existe há tanto tempo quanto a idolatria. Nós inventamos novas religiões. Existem literalmente milhares de religiões e sistemas de crença no mundo. Mas todas são baseadas em 7 diferentes maneiras de se relacionar com Deus. Eis um breve resumo. Teísmo, crença na existência de um ser divino. Os teístas acreditam que Deus criou o mundo, é separado do mundo, mas está bastante envolvido com o mundo. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo são exemplos de religiões monoteístas, ou religiões que acreditam em um só Deus. Deísmo, visão segundo o qual Deus existe, mas não está envolvido com o mundo. Os deístas acreditam que Deus não opera milagres. Deus fez o mundo, mas se retirou do mundo após a criação e o deixa funcionar por sua própria conta. Panteísmo, Visão segundo o qual tudo é Deus. A maioria das religiões orientais, hinduísmo, taoísmo e algumas formas de budismo são panteístas, junto com as religiões ocidentais, como o cristianismo científico. Para o panteísta, Deus é o ser absoluto que une todas as coisas. O mundo não foi criado por Deus, mas se origina dele. Dois dos filmes mais famosos já feitos, Guerra nas Estrelas e Avatar, mostram a visão do mundo panteísta. Paneteísmo, visão segundo a qual o universo é o corpo de Deus. Cada pessoa é uma parte do universo, então cada pessoa é uma parte de Deus. Assim como o mundo está em constante mudança, Deus também está. Teísmo finito, visão segundo a qual Deus existe, mas é limitado de poderes. Não há uma religião maior que siga essa visão, mas muitas pessoas a aderem como ideia própria pelo fato de existir o mal no mundo e Deus ser incapaz de cessá-lo. Por isso, ele não é tão poderoso assim. Politeísmo, visão segundo a qual muitos deuses finitos regem sobre vários domínios do universo. Os deuses da Grécia e Roma Antiga foram criados a partir de uma visão do mundo politeísta. Diferentes deuses realizaram diferentes funções e nenhuma é pessoal. Ateísmo, visão segundo a qual Deus não existe. Os ateus negam a existência de qualquer ser sobrenatural. Não há nenhuma forma de ordem transcendental que tenha sentido no universo. Na prática, os ateus seguem um estilo de vida que despreza qualquer suposta realidade sobrenatural. Com exceção do teísmo, todas as religiões e sistemas de crenças emanam dessas visões de mundo que partem do homem e da razão ascendente. Apenas o teísmo vê o mundo pela perspectiva de Deus, mas somente o teísmo cristão tem a visão de que Deus alcançou a humanidade por meio da pessoa de Jesus Cristo. Deixo vocês com a meditação desta parte, do quarto capítulo. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.